Ao chegarmos às montanhas, começou logo a nevar. E aproveitámos o nevão para ficarmos a brincar. Calçámos logo os skis e aí vai descorregar. Mas em menos de um segundo, ficámos de pernas para o ar. Gigante que o carregue. Na cabeça dos olhos de corvo e no nariz uma cenoura. No pescoço um casco e numa mão uma vassoura. Mas o boneco é envergonhado, parou de tantos elogios e apanhou tal escaldão que se derreteu todo no chão. Acabou em gritaria. Olha o céu, todo é de par. Junta-te a nós, vamos brincar. Olha o céu, todo é de par. Junta-te a nós, vamos cantar. Gigante que o carregue. Olha o céu.